Programa Expresso.com. Oferecimento: Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. Expresso, mais que um programa, uma referência. É o programa Expresso aqui na Pássaro da IFM até as 14 horas, até as 2 horas da tarde. E o nosso bate-papo de agora é com o Major Márcio Nunes Teófilo, secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social lá do município de Guaxupé. A gente vai falar sobre a Guarda Municipal. Enfim, até que enfim vai sair a Guarda Municipal tão almejada, né? Tão desejada, tão sonhada pela população de Guaxupé. Major Márcio, seja muito bem-vindo ao programa Expresso. Boa tarde. Boa tarde, Antônio. É uma satisfação muito grande a gente estar aqui falando com vocês e tirar as dúvidas dos ouvintes e levar a mensagem da Prefeitura de Guaxupé, e em especial o desenvolvimento do trabalho da Secretaria de Segurança e Defesa Social. Primeiramente, vamos explicar para o nosso ouvinte, né? Quem é o Major Márcio? Ah, perfeitamente. O Major Márcio é natural de Guaxupé mesmo. Eu nascido em Guaxupé e entrei na Polícia Militar em 87, né? Ali galguei as graduações de posto e aposentei em 2017. E foi quando eu fui convidado pelo prefeito Jarbinhas para a gente compor a equipe de governo, para a gente iniciar um trabalho de criação da Secretaria de Segurança e Defesa Social. Então a sua ida para a prefeitura já foi com essa ideia de ter uma guarda municipal, porque o sonho já é mais antigo, né? Não, o sonho é de longa data, antigo, de, né? Longa data. Mas a princípio eu comecei de assessor de planejamento, trabalhando na área de fiscalização municipal. Sim. Aí foi amadurecendo a ideia para a criação da secretaria. O prefeito ficou muito empolgado, porque o Jarbinha nesse ponto ele é muito empolgado para desenvolver esse tipo de trabalho. Aí nós reunimos, aí fomos criar a secretaria, fomos analisar a questão de criação da Guarda Municipal. Aí nós vimos que é mais complexo que todos nós imaginávamos. Então foi um trabalho já de mais de um ano e meio que nós estamos aí para a criação da secretaria. A secretaria ela compõe a Divisão Municipal de Trânsito, a Divisão de Vigilância Patrimonial e também a Coordenadoria de Defesa Civil. Então, o primeiro passo foi criar a Secretaria de Segurança para depois a gente estruturar cada órgão que ali fosse funcionar. As pessoas às vezes pensam, o prefeito quer criar uma guarda municipal, faz assim e já cria. Não é bem assim, né? Não. É muito complexa a situação. Qual foi o momento mais difícil desde o início desse sonho até realmente a concretização dele? Olha, a concretização ainda está por vir. Está por vir. Ainda falta um pequeno. Então, primeiramente é você criar uma lei de acordo com a nova diretriz, com a legislação atual. Porque a partir de 2015, que saiu a lei 14.023, o que ela disciplina as guardas municipais? Então, quando nós, para a criação da lei municipal, nós já criamos embasado nessa lei federal, que dá um amparo legal. Que já dá um amparo legal. Por quê? Se você não tem uma lei, você não tem como você iniciar nenhum trabalho. Então, houve necessidade. Já tínhamos uma lei, mas ela já estava obsoleta por causa da criação da nova lei federal. Então, nós criamos a lei, cargos, salários, tudo certinho. Depois, nós tínhamos também que criar o estatuto, que para você chegar lá na frente com a Guarda Municipal, você tem que ter um plano de carreira, né? E como todo o funcionamento da guarda dentro desse estatuto, o regimento interno e assim sucessivamente. Então, foi passo a passo, estamos com muita cautela, com muito cuidado para não errar. Tem a documentação, ela é muito extensa e não depende só do município, da prefeitura. A gente depende de outros órgãos, né? É isso que eu ia perguntar, não depende só da vontade do município. Pode estar tudo certo aqui no município, Câmara aprovar, tudo certinho, mas depende de órgãos estaduais, de órgãos federais. Perfeitamente. Para você criar hoje uma guarda municipal dentro da estrutura que a lei prevê, você tem que ter documentação, uma certificação, Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, Ministério do Exército, Ministério da Aeronáutica, Marinha, você tem que cadastrar no Conselho Nacional de Justiça e assim sucessivamente. Então, essa documentação nós fomos, ela é lenta. Se você encaminha uma documentação hoje, um exemplo, para o Ministério da Aeronáutica, ele vai demorar para responder. E é passo a passo. Enquanto você não tem toda aquela documentação, você não pode dar o próximo passo. Aí ele devolve, fecha, justamente, coisa, tem que mandar de novo. Isso. Aí quando nós criamos a lei e o estatuto prevendo que seria uma guarda de acordo com a nova legislação federal armada, aí você tem que entrar com todo o plano de trabalho junto à Polícia Federal. Aí que complica mais ainda, porque aí você tem que já ter o que você vai fazer, o que, que você quer, ou seja, você já tem que ter dotação orçamentária, você já tem que ter uma empresa que vai fazer o concurso, você já tem que ter um psicólogo autorizado pela Polícia Federal para fazer o exame psicológico, você já tem que ter a questão de porte de arma. Então, todos isso são documentos independentes que você tem que ir providenciando, né? Então, é o que eu falo. Às vezes, nas reuniões, a gente fala para o prefeito de Jardins, para o Arthur, que é as pessoas que a gente lida mais direto, o doutor Rafael também, que nos apoia demais. Então, não podemos ter pressa para não errar. Passo a passo mesmo, né? E graças a Deus, o passo a passo, nós tivemos um apoio muito grande da Câmara Municipal, tanto na aprovação da lei de criação da secretaria, quanto na lei de criação do estatuto, a Câmara Municipal foram bem assim, receptivos. Houve alguns questionamentos, mas nós explicamos, né, todos os itens e foram todos aprovados por unanimidade. Então é um trabalho que está sendo realizado, ou seja, passo a passo, sem pressa, para a gente não errar. E até a gente chegar nesse ponto que nós estamos hoje, com o concurso, né, as inscrições abertas. E paralelamente nós já estamos trabalhando também a questão dentro da Guarda Municipal, finalizando o processo de cooperação mútua entre a Polícia Federal e o município de Guaxupé. Teve algum momento em todo esse trajeto aí que o senhor pensou, eu acho que não vai dar certo, vai desandar o doce aí? Não teve não. Nenhum. Nós somos bem perseverantes, nós nunca, os obstáculos, nós sempre buscamos apoio, buscamos informação. Às vezes a gente estava dando um passo, a gente dava uma recuada justamente para a gente verificar se era aquilo mesmo que a gente queria. E nós fomos e arrumamos muitos parceiros, muitas pessoas. É bom você seguir esse caminho, esse. Eu tenho que referenciar aqui, mesmo na Polícia Federal, o delegado federal. Nós chegamos, apresentamos a documentação, ele fez toda aquela correção para a gente fazer. E já voltou umas 3-4 vezes, ele é muito receptivo. Parceiro justamente para quê? Para fazer. E agora nós estamos na reta final. Então, acho que... Não tem risco? Não. Ah, bom. Não tem risco, não. Não é em perigo nenhum. Por isso que eu falo, é paciência. Ah, não, mas tá demorando, não. Mas vai sair realmente perfeita. Vai sair. Perfeita. Dentro do momento, porque... Mas qual que é a previsão, Major Márcio, para que comece a funcionar a Guarda Municipal em Guaxupé? Então, o concurso público, ele é constituído em 6 fases. Primeiro que é a prova, né, que vai ser dia 27 de janeiro. Né? Depois você tem o exame antropométrico, depois você tem o exame físico, você tem o exame psicológico, depois a questão de identificação e por fim nós temos o curso de formação, que aí já é mais diferente. Por que que é diferente? São 5 vagas pro sexo feminino e 20 pro masculino, são 25 vagas. Só que durante todo esse processo seletivo, até chegar na apresentação da documentação, é que vai selecionar os 25 para fazer o curso de formação. O curso de formação é sem vínculo de trabalho com a prefeitura, mas vai ter a ver a necessidade da dedicação exclusiva. Então o município já vai ter o Bolsa Formação, que é 70% do salário do guarda terceira classe, justamente porque ele vai ter que afastar do serviço e ele já vai fazer o curso, que são 6 horas diárias, 8 às 11 da manhã, de 1 às 4, o instituto que está fazendo o concurso, que vai realizar o curso de formação. Nesse curso de formação ele vai aprender a ser o guarda municipal, né? Treinamentos físico com arma de fogo, teórico e sucessivamente, com um período de 4-5 meses. Então, até chegar no curso de formação, são todos eliminatórios. E o curso de formação, embora a pessoa já está com dedicação, mas é eliminatório. Ele é eliminatório. Ele também. É eliminatório. Chegou no final do curso de formação, ele não conseguiu a nota mínima de aprovação, Como não tem vínculo de trabalho com o município de Guaxupé, ele será eliminado da ascensão ao cargo, que é a posse. É bem exigente realmente para chegar a essa condição de ser guarda civil, então, né? Guarda civil municipal. É. Por que nós estamos fazendo? Nós estamos fazendo um processo seletivo dentro da legalidade, o que prevê a nova normativa da lei federal. Tem que ser assim, né? Tem que ser desse jeito, né? Então a pessoa para chegar vai ter. Não é que é bem selecionado, que qualquer um que estudar e preparar, ele tem condições. Então nós teremos um processo seletivo de concorrência mesmo, isso que a gente quer. Não é para sair nem o melhor nem o pior, mas sim aquele que se qualificou para chegar lá e fazer o curso de formação. As inscrições vão até o dia 10 de dezembro agora, né? Até o dia 10 de dezembro. Até o dia 10 de dezembro. E como é que tem sido a procura? O senhor tem acesso? Tem. A gente mantém todo o controle do Instituto. O Instituto Mais é que está fazendo o processo seletivo. Ele é bem, é bem detalhado. Você entrar no site, tem todas as informações. Não é essa. Mas de número de inscritos, né? Mas a gente tem mais de 500 inscritos já. Tem mais de 500 inscritos. Mais de 500 inscritos. Para 25 vagas. Então, está sendo muito bem recebido o concurso da Guarda Municipal de Guaxupé. Isso nos deixa muito satisfeitos, porque é aquilo que nós iniciamos o trabalho. É um trabalho de muito, de paciência, mas com responsabilidade. Então, acho que o mais importante é isso. Qual que é a remuneração do guarda? Do guarda terceira classe, depois dele formado, é 1.860. É um bom salário, mas ainda tem, em cima desse salário, ainda tem o auxílio periculosidade, que como o guarda ele vai trabalhar previsto dentro do concurso, que ele será uma guarda armada, então ele tem a periculosidade, ele tem o adicional noturno, ele tem o cartão alimentação, então, né? Ultrapassa dos 2.000, né? Se a gente colocar na ponta do lápis. Perfeitamente. Tony Cláudio, por favor, pergunta aí pro Major Márcio qual é a idade máxima, né? Idade máxima para concorrer à vaga. Então já responda a mínima e a máxima. A mínima é 18 e a máxima é 35. De 18 a 35. Quais são os requisitos? Os requisitos são vários, né? Aqui eu vou citar os básicos, né? É 18 a 35 anos, ensino médio e ser habilitado na categoria A ou B. Certo. Então, mas entrar no edital, no Instituto Mais ou da Prefeitura, são vários requisitos: nacionalidade, altura de 1,60m, 1,60m para mulher e 1,65m para homem. Então, são vários requisitos que a pessoa, o candidato é prudente, ele dá uma lida bem detalhada no edital. Né? Porque às vezes ele olha um lado do edital, mas não vê, porque lá já prevê carga horária, tudo já está tudo previsto dentro do edital. O que vai cair na prova? Na prova? Só o Instituto Mais sabe, Antônio. O tio Márcio, um grande profissional, o Jusemar Manuel de Brito. O sobrinho, marido da minha sobrinha, Rosana. Tá ligado lá e tá mandando aqui um grande abraço. Miguel também tá ligado com a gente, tá mandando também aqui um forte abraço pro senhor. Deixa eu ver quem mais aqui. Antônio Cláudio, só para Guaxupé? Não, o concurso é aberto para todos os estados. A nível nacional. A nível nacional. Nós temos inscritos de São Paulo, sim, Belo Horizonte, Campinas, então nós já temos inscrições de várias partes das regiões do Brasil. Então é um concurso de ampla concorrência. Basta entrar no site lá, qual que é o site mesmo, Major? Pode entrar no site da Prefeitura, tem o link, fica mais fácil. Ou se não, pode acessar o Instituto Mais, já tem lá também o link, mas pela Prefeitura é mais fácil. É, porque o link já vai direto lá, na notícia lá, só tem o link. Só o site da Prefeitura de Guaxupé que facilita. E aí já vai direto, né, pro site do Instituto. Para ser um bom guarda civil municipal, o senhor como militar durante tanto tempo, qual seria o perfil da pessoa? Ter um bom curso de formação. É. Qualquer independente da pessoa, altura, formação, pode ter curso superior, ensino médio, tendo um bom curso de formação, ele sai um bom guarda municipal. Ele vai ser bom. O período de formação, por isso nós aumentamos eles, acrescentamos algumas matérias, né? É o que nós estávamos falando, nós não estamos com pressa, nós temos que fazer dentro da grade curricular da Senasp. Nós acrescentamos ainda alguns itens que nós achamos interessante e prudente para o aluno durante o curso de formação, ele adquirir o conhecimento. Então, um bom guarda é um bom curso de formação. Então a população de Guaxupé pode ficar tranquila porque ela vai ter 25 bons profissionais trabalhando na Guarda Municipal. Com certeza. É, se depender da equipe de trabalho, minha, do prefeito Gerbinha, de Arthur e toda a equipe de trabalho, nós vamos colocar na rua, no final de 2019, uma Guarda Municipal bem treinada e capacitada para apoio à população de Guaxupé. Marcelo Santista, lá do Miquilo, está te parabenizando também, disse que é um grande, o Major Marcelo é um grande profissional, Antônio Cláudio. O Marcelo é um amigo nosso, ele vai muito lá na nossa casa, lá que é um defensor do Santos Reis, né? Sim. Então nós temos uma companhia de reis lá, então ele vai muito lá, a gente bate muito papo, uma pessoa muito boa. Rosana, Antônio Cláudio, pergunta aí pro Major se essa prova gestante pode fazer? Perfeitamente. A hora que você entra no edital, lá tem os requisitos lá para o dia da prova, quais as condições para gestante fazer a prova. Que o candidato vai estar, né? A gente só observa, faz uma observação, que logo após a prova escrita já tem o exame físico. Então, se caso for aprovado, for fazer o exame físico, tem que ter com acompanhamento médico, é previsto também no edital toda uma declaração, um atestado do que pode, porque o exame físico é eliminatório. Sim. Então a gestante ela pode fazer normalmente o concurso público, não tem problema. Tranquilo aí, Rosana. São 25 vagas, sendo 25 voltadas para o sexo masculino, 20 para o sexo masculino e 5 vagas para o sexo feminino. A gente vai fazer, e para entrar aí, para saber de tudo isso, do edital e tudo mais, só entrar no site da prefeitura, fica mais fácil, vai lá em Prefeitura de Guaxupé, joga no Google, Prefeitura de Guaxupé, simples, ela tem todos os links para você se informar ainda mais. Vou fazer uma paradinha, intervalo comercial e voltamos já para saber como vai ser o trabalho da Guarda Municipal em Guaxupé. Programa Expresso.com. Oferecimento Guaraplast, recuperação de plásticos e recolhimento de resíduos em empresas. 3-555-4305. Paulinho Esportes and Shoes. Acompanhe as novidades através da fanpage e Instagram. Intelsat Antenas, vendas e assistência técnica em parabólicas e receptores, internet e celular rural. Zapper, lojas em Guaranésia e Guaxupé. Use o estilo Zapper em seu look. Refrigerante Nitreze, mais sabor na mesa de sua família. Produto com a qualidade Nicoli, distribuidora. É destaque. Está no Expresso. Programa Expresso aqui na pasta da LFM até às 14 horas. Estou conversando aqui com o Major Márcio Nunes Teófilo, secretário municipal de Segurança Pública e Defesa Social lá do município de Guaxupé. Guarda Municipal, né? Vai ser instalada o ano que vem na cidade de Guaxupé. E o que fará essa Guarda Municipal? Qual vai ser o objetivo? É auxiliar a Polícia Militar? É ficar apenas cuidando aí do patrimônio público? Qual vai ser o que essa Guarda Municipal vai realmente fazer na prática, Major Maestro? Perfeitamente. Primeiramente, a gente tem que acabar o processo seletivo. Sim. Né? Acabando o processo seletivo, a hora que a gente tiver os guardas aptos a trabalhar, é claro, nós vamos trabalhar para a comunidade de Guaxupé. A guarda será do cidadão guaxupiano, do cidadão guaraneziano, toda a região. Porque a Guarda Municipal em Guaxupé, ela reflete na cidade vizinha. Sim. E também pode-se fazer até um trabalho conjunto através de consórcio, que é um trabalho futuro que a gente pretende fazer. Mas isso já é um projeto mais ambicioso para frente. Mas a Guarda Municipal, nós vamos trabalhar ela de forma, trabalhar integrada com a Polícia Militar, Polícia Civil, né? Conselho Tutelar, ou seja, em prol da comunidade. Seja realizando uma palestra, fazendo uma prevenção próxima à escola, fazendo uma prevenção na área comercial, fazendo patrulha em bairros, ou seja, aquela patrulha preventiva, aquela de fazer visitas comunitárias. O que a gente tem que ter em mente é que a Guarda Municipal de Guaxupé, ela será nova. Então, por ela ser nova, ela não vai ter aquele profissional já experiente Então nós vamos ter que trabalhar com muito cuidado os novos guardas, para eles aprenderem o serviço, ver realmente a função do guarda municipal, que já é previsto no edital, de forma que ele vai trabalhar aprendendo. E aprendendo, seja com a Polícia Militar, com a Polícia Civil, Poder Judiciário, com os demais órgãos de defesa do município. Então, primeiramente, é em prol da comunidade, na prevenção, no auxílio, né? No evento, vai ter um evento, a Guarda Municipal vai estar lá para dar o apoio necessário, ela se fazer presente e mostrar a presença do município perante a comunidade. Esse trabalho em parceria com as polícias é fundamental para o sucesso da guarda, né? Porque muitas guardas que a gente vê Brasil afora acaba não dando tão certo, justamente acaba criando conflito, né, com a Polícia Militar ou com a Polícia Civil. Como é que tá as conversas com agora o Major Afrânio, com a Polícia Militar em Guaxupé, com o pessoal da Polícia Civil? Olha, Dona, em Guaxupé nós temos o Gabinete de Gestão Integrada Municipal, GGM. Sim. E ali, uma vez por mês, todas as autoridades da área de segurança, ela se reúne para definir e traçar todas as estratégias na área de segurança do município. Então ali está Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia Militar, Polícia Civil, Defensoria Pública, o Poder Público, Conselho Tutelar. Então ali se reúne para discutir todas as ações preventivas que vai ocorrer dentro do município. É por isso que várias ações exitosas que vêm ocorrendo dentro do município de Guaxupé saem dentro desse Gabinete de Gestão Integrada Municipal. E a Guarda Municipal já faz parte desse contexto de trabalho do GGM. Então, tudo que for ocorrer do trabalho da Guarda Municipal vai ser estudado e avaliado pelo Gabinete de Gestão Integrada Municipal. Ou seja, a Polícia Militar, a Polícia Civil e todos os órgãos ajudando na criação da nossa Guarda Municipal de Guaxupé. Questão de custo. Muito se fala da questão de Guarda Municipal aí nos municípios, nas cidades que já tem a sua Guarda Municipal, que os custos para se manter uma guarda não são poucos, são altos, né? Isso já está tudo previsto, ou isso vai onerar demais aí os cofres do município de Guaxupé? Não, isso aí o trabalho de dotação orçamentária, desde o ano passado o prefeito Jarbinha já tinha disponibilizado toda a verba, para o ano que vem já está orçado, o concurso já está em andamento, já está tudo dentro do cronograma de trabalho. Diga-se de passagem, é onerosa ao município, porque além dos salários você tem periculosidade, adicional noturno, você tem uniforme, você tem armamento, né? Equipamento, viatura, né? Combustível. Então, ele é a Guarda Municipal, não é que ela onera o município, mas o município de Guaxupé, o prefeito Jarbinhas fez um cronograma de trabalho e a dotação orçamentária já está dentro do previsto para o funcionamento da Guarda Municipal. Quando a gente chega ao ponto de uma cidade do tamanho de Guaxupé, com 50 mil habitantes, precisar ter uma Guarda Municipal, é porque realmente a coisa descambou, né, Major? Mas porque a gente vê cada vez mais municípios tendo que usar disso, né? A população de Guaranésia pede uma Guarda Municipal. Se você for em Erceburgo, Erceburgo pede uma Guarda Municipal. Os índices de violência que cada vez são mais alarmantes, né? Olha, eu nesse ponto eu discordo um pouco de você, porque é o seguinte: a Guarda Municipal é quem reduz a criminalidade, são os órgãos estaduais, né? Os responsáveis, sim, que claro, vai traçar toda a Polícia Militar, Polícia Civil, Polícia Federal, etc. A Guarda Municipal, ela vai dar um suporte nas atividades diárias do município. Tanto é que ela vai atuar também na prevenção patrimonial, que nós temos muitos danos no patrimônio público. Então, vai criar a Guarda Municipal para reduzir o índice criminal. Isso aí são dados estatísticos de controle de Estado. A Guarda Municipal, ela vai trabalhar em conjunto, ela vai apoiar. Muitas das vezes, citando um exemplo, tem um evento de final de campeonato em Guaxupé. Quem faz isso? A Polícia Militar. A Guarda Municipal vai estar lá e a Polícia Militar vai estar fazendo serviço de prevenção. O trabalho normal dela. Você entendeu? Aí tem um evento de, igual o pastor que entrou aqui, vai ter um evento. A Polícia Militar vai lá com orientação, a presença, auxiliar, tem uma festa religiosa, tem um evento esportivo, tem uma caminhada. A Guarda Municipal que A Guarda Municipal vai fazer aquele serviço que muitas das vezes a Polícia Militar tem que fazer. Então, a Polícia Militar e a Polícia Civil estando livre para fazer, então a prevenção já está sendo feita pelo Estado. Por isso que eu falo que essa sintonia com a Polícia Militar, Polícia Civil, ela é muito importante desde a sua criação da Guarda Municipal, porque a Guarda Municipal não vai suprir, não vai assumir as funções da Polícia Civil e Polícia Militar. Ela vai trabalhar em conjunto. Então, está criando a Guarda Municipal para reduzir a violência. Não, a violência em Guaxupé ela é tratada dentro do Gabinete de Gestão Integrada Municipal. Ou seja, ali, o que o juiz, promotor, delegado, Polícia Militar, Poder Público decidir é que nós vamos em campo. Um exemplo é o trabalho que foi feito envolvendo menores em Guaxupé, que nós fomos em Belo Horizonte, e conseguiu-se lá a questão de internação de menor infrator. Sim. Né? Então, reflexo na região inteira, mas isso, de passagem. E né? Isso saiu de onde? Dentro do Gabinete de Gestão Integrada Municipal. Então, a atuação da Guarda Municipal vai ser pautada nos princípios do GGM. Né? Então, ali as autoridades, nós vamos traçar a linha de trabalho, de apoio, de prevenção, dos serviços executados pela Guarda Municipal. Mas a população enxerga a Guarda Municipal como algo que vai diminuir a violência. Perfeitamente. Né? É óbvio. Até todas as pessoas, todo cidadão, o anseio dele é realmente redução. Sim. Mas ela vai ajudar na redução. Primeiro que ela vai trabalhar em parceria. Em primeiro que a Polícia Militar e a Polícia Civil vai estar mais ativa na rua. E a prevenção, a Guarda Municipal faz também. Sim. Então, tudo isso é um conjunto que vai fortalecer os órgãos de segurança do município. E diga-se de passagem, o Major Afran tem feito um trabalho fantástico em Guaxupé, né? Não só em Guaxupé, mas na região toda, né? A gente sente isso aí, principalmente depois dessa questão dos menores e como diminuiu o número de furtos, né? O número de roubos aqui para nossa região, né? Então, a gente tem que realmente aplaudir o trabalho que está sendo feito, mesmo com todas as dificuldades, né? O trabalho realmente é belíssimo. A gente aplaude o Tenente Esdras também, que chegou aqui em Guaranésia, já chegou aí realmente com força aí, fazendo um trabalho muito bacana também. Vamos então mais uma vez reforçar, Major Márcio, período de inscrição então, concurso até o dia? Até o dia 10 de dezembro. 10 de dezembro, né? A pessoa pode entrar no site da prefeitura e lá vai ter todo o edital, né? Perfeitamente. O que a gente gostaria de passar aqui também, que além de preparar para a prova, preparar também para o exame físico. Lá já tem importante. O exame físico, não é que ele é muito puxado, mas a pessoa tem que se preparar. Então é preparar para todas as etapas, se preparar para a prova escrita, preparar para o TAF, para o psicológico, sim, né? E para os exames médicos, e assim sucessivamente até a formação. Um cara igual o Jota Santos, que é o nosso amigo em comum, não aguentaria passar no exame físico com aquela barriguinha dele. Pois é, agora se ele andar de bicicleta, se ele andar de bicicleta, talvez ele consiga. Ele pode voltar. Andar de bicicletinha. Lá na Vila Campanha tem um. Ele andava muito de bicicleta lá. Então, aí tá vendo, ele vai poder entrar de novo. Perfeitamente. Tá vendo, Jota Santos? Você ainda tem chance, meu amigo. Um abraço, tá ouvindo da gente com certeza, né? Um abraço, viu, Jota? Tudo de bom aí pra você. Grande Jota, Jota, o homem da bicicletinha. Ô, Major Márcio. É, outra questão que me veio agora aqui à cabeça é a questão dos afrodescendentes. Como é que vai funcionar isso? Vai ter uma cota específica ali também? Perfeitamente. Já está dentro no edital, já prevê. Ah, já está prevê. Então, a certa quantidade, conforme a legislação, cada 3 ou 4, agora me fugiu aqui, já tem um afrodescendente, que é aquele que optar pelas vagas, né? Sim, sim. Os que estão optando, eles já é previsto no edital, na lei, nós já colocamos essa deferência, porque como há legislação, então nós optamos já fazer o processo dentro da legalidade. Muito bem. Major, queria agradecer demais a presença sua aqui no programa e deixo o programa expresso sempre aí à disposição da secretaria que o senhor comanda aí em Guaxupé ali, tanto o programa expresso quanto a pássaro da ilha inteira aí à disposição de vocês. Muito obrigado. Não, a gente agradece essa oportunidade aqui e gostaria de trazer aqui à população de Guaxupé que a Guarda Municipal vai ser uma realidade, é o sonho antigo. O prefeito Jarbinhas nos deu carta branca para fazer todo o processo seletivo, todo o investimento necessário. Nós já estamos buscando, é trabalhoso. Por que que é trabalhoso? Porque tem que ser com muita responsabilidade. Então o Jarbinhas, ele nunca falou um não, né? Tudo que a gente precisa. Realmente abraçou a ideia. Abraçou, né? A ideia, e está dentro tudo da dotação orçamentária. Então a população de Guaxupé vai ter a Guarda Municipal, vai ter um órgão de referência dentro de Guaxupé, na prevenção criminal, sim, em apoio à Polícia Militar, à Polícia Civil, e só aos poucos, após o início do trabalho da Guarda, que a população vai ver realmente o funcionamento da Guarda Municipal. Mas estamos buscando montar e criar